amor de verdade, que não tem falsidade, é só felicidade. Esse amor é capaz de transpor mil barreiras, de pular mil fogueiras e ainda ter paz. Vou contar pra você. Faz a gente se amar sem parar de sonhar. Traz carinho, paixão, traz desejo, querer. É capaz de fazer esse mundo mudar, a tristeza sorrir, a saudade acabar. Quando a gente quer mais, muito mais que prazer. Vou contar pra você. Vou contar o que faz um amor de verdade, e não tem falsidade, é só felicidade. Esse amor é capaz de transpor mil barreiras, faz a gente sentir o perfume da flor no jardim, no buquê, no deserto que for. Traz o doce sabor de beijar outra vez. É capaz de fazer uma noite crescer, alvorada pro ar e ninguém perceber que o dia se foi, a noite se fez. Vou contar pra você. Vou contar o que faz um amor de verdade, que não tem falsidade, é só felicidade. Esse amor é capaz. Nosso viver. Quando a gente quer mais, muito mais que prazer. Um amor de verdade a gente procura mesmo na loucura da insensatez. Mas um dia se foi, outra noite se fez. Um amor de verdade é só fantasia, mas no dia a dia tem que se entender. Quando a gente quer mais, muito mais que prazer. Um amor de verdade com o tempo se engana, não vê que a semana já virou um mês. Mas um dia se foi, outra noite. Contar pra você. É o seguinte, rapaziada, essa é a receita pro amor de verdade. Grupo Exaltação me indica. Esse amor é capaz.